Se não conseguir pegar na marcação, eu vou ensinar a nova lição. Bata na palma da mão e brinca um bolejão. Bata na palma da mão e cante com um bolejão. Colé, colé, colé, colé, colé, colé. Ó, bonito! Alô, Zabumba! Alô, João Carlos, parabéns! Colé, colé, colé. Alô, Paulo Beto! Alô, Magrinho! É nóis, é Rogério Roberto! É! Tu na rua, tchubi jabidu, tchubi jabidu, tchubi jabidu, rádio Bahia, tchubi jabidu, tchubi jabidu. É, passa olhando essa boca, ela vai diretor! Sabadinho, não tenha pressa, não tenha pressa. Yeah, vamos nessa, vem no miudinho, vem no sabadinho, não tenha pressa. Vamos aprender, oh, o samba rock do molejão, você vai ver, oh. Alô galera, preste atenção, vamos aprender, oh. O samba rock do molejão, você vai ver. Alô galera, preste atenção, preste atenção. Pegue a gatinha, se liga nesse passo. Dê uma rodadinha e jogue para o lado. Do lado de cá, do lado de lá. Cuidado pra gatinha não largar. Rola pra cá, rola pra lá. Faça essa gatinha decolar. Cuidado pra gatinha não largar. Rola pra cá, rola pra lá. Faça essa gatinha decolar. Se não conseguir pegar na marcação, eu vou ensinar a nova lição. Bata na palma da mão, vibre com um bolejão. Bata na palma da mão e cante com a mania bobão. Colé, colé, colé, colé, colé, colé. Meu patrão, é o clube do molejão. É, quero ver como vocês também dançando. Segura com o onda, onda, onda. Pegue a gatinha, se liga nesse passo. Dê uma rodadinha e joga para o lado. Olha a palminha pro lado de cá, tchac, tchac, tchac, tchac. Cuidado pra gatinha não largar. Olha pra cá, olha pra lá. Faça essa gatinha decolar. Do lado de cá, do lado de lá, tchac, tchac, cuidado pra gatinha não largar. Olha pra cá, olha pra lá, faça essa gatinha decolar. Se não conseguir pegar na marcação, eu vou ensinar a nova lição. Bata na palma da mão, vibre com um bolejão. Bata na palma da mão e cante volta redonda, povão. Colé, colé, Ilha São João. Gostou? Dá um gritão pra vocês que estão aqui desde cedo nessa festa maravilhosa. É o seguinte, gente, vocês sabem que como todo bom sambista, o meu pai de santo está ali, certo? Pra me dar uma chance. Falou, vai na festa da mania na Ilha São João que seus caminhos vão ficar abertos. Eu fiquei tão empolgado com meu pai de santo que eu vou cantar um refrão da música pra ele. Na glória... Me jogaram um feitiço, veja o que me aconteceu. Perdi casa, emprego, até meu cachorro morreu. Me indicaram uma macumba no centro de Nova Iguaçu. E o tal do pai de santo se chamava seu bumbum. Foi no centro do seu bumbum que eu me consultei. Foi no centro do seu bumbum meu caminho eu encontrei. Foi no centro do seu bumbum que eu me consultei. Foi no centro do seu bumbum meu caminho eu encontrei. No começo da macumba seu bumbum me apertou. Foi um aperto bem forte, contei tudo, ele chorou. Seu bumbum piscou pra mim e disse que está tudo certo na hora que eu precisar. Seu bumbum tá sempre aberto. Foi no centro do seu bumbum que eu me consultei. Foi no centro do seu bumbum meu caminho eu encontrei. Foi no centro do seu bumbum que eu me consultei. Foi no centro do seu bumbum meu caminho eu encontrei. Seu bumbum tá chateado, tá com bico que dá dó. Deram o fumo de rolo pra ele, mas charuta ele disse que é melhor. Seu bumbum me despachou e disse que tá tudo certo, pode ir embora tranquilo. E o seu, palma da mão, palma da mão. Foi no centro do seu bumbum que eu me consultei. Foi no centro, palma da mão. E alô Carlinha, vai. Foi no centro do seu bumbum. Ia, mas não foi.